мой свежий, чем местный бойс. Брушу продебачи, геймва гарантию, динойс. Лучше, но вас сею гранжа. Да у скроля все камия, вой зачива, иной сатива. Бой закрива, дичиру, джибойс, контра до бой за вива. Резистенция, контра капитал, мотор да дезигуалдаде. А де капитал, промотор да дезигуалдаде. Нас мадами, нос ке капачу, негão, macho. Жеги до pescoço pra cima и да cintura pra baixo. Eu acho, chutando baixo, que o racho histórico foi. Trata a gente igual bicho, sem direita, fruta no cacho. Isso é base de economia. Respeite meus cabelos brancos, sem pelourinho, pelos pantos são protagonista da própria glória negada pra ser busquei topo. Reparo na história que fez preto nascer suspeito. Inverso ao padrão, propaganda ao comer cereal. Então enquanto eles for racista, eu não vou ser comercial. Se ela faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia. Se ela faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia, não faz. Por favor, alguém explica pro Danilo o fato de que o menos associam é inteligência nos comparar com macaco. Viu desacato? Esse seu racismo de fantasia dá tanta zia quanto cocô no prato. É o crime, socou nos ratos. Cinza, tô no ato de covardia patrocinada lá, capitão do mato e seus anos de caça. Tradição escravocata é aviso prévio pra quem trampou trocentos anos de graça. Reparo digno, ser federal é a receita e o mínimo, só que os filhos da puta não respeita. Querem que se foda preto, pobre, índio de suicídio, a testemunha do genocídio. Dedo na ferida, em carne viva ou mortos vão só ser ossos. Ku Klux Klan tão de apelido, porcos vão só ter sócios. Sobra de vida, lindo destroços. Matar os boy, alegar que não é nada pessoal. Só se ela faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia. Se ela faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr quando avistar você. Não, cê não faz ideia, não faz ideia, não faz ideia, não faz. Antes, depois.